Ao contato radar. Gente, finalmente no lugar. Restrição do centro Recife, suba para o nível 350 e chame 12685. 265, restrição 350, obrigado, uma boa noite. Boa. Oceano 313, está autorizado a aproximação ILS. O 6313, autorizado ILS. Pantanal estabilizado. Transponder 5104, controlando 2008. Apenas o 19, decola da pista 10, curva esquerda, como frote. 5104 no transponder 128, é o controle de saída, o gol no 604, estamos no 02. Gol no 604, cotejamento correto, repartição para posicionar. Estimação, muito obrigado. Uno, dois, meia, oito, cinco. Controlado com 05, controle 208. Salvador, boa noite, gol 1889. 1889, controle, meu cordial, contato radar. Você vai dar presente voar pro de Dael? Livre. Dael na proa. O 889, decolou 04, controle 120, decima 8. Oceano 313 no curso do localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre 11895, Oceano 313. 1895, toma boa noite, até daqui a pouco. Obrigado. Boa noite, Oceano 6313, uma milha do externo, baixou e checou. Ciente, 6313, livre o pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Livre o pouso no zero, 6313. 6310, chame Recife, frequência 126-85. 1-2-5, chame 6310, obrigado, boa noite. Boa. 3305, controle Salvador, chegada Mari, desça para 2017. Gol 1889, chame Recife, 13325. Então, Lisão 219, espera daqui a pouco, obrigado. Gol 1889, controle Salvador, transmitindo em blind, chame Recife, 13325. 13325, gol 1889. 63-13, ligou. No 2, está livre, puxa, acionar a chave táxi. 04. Poxa, 6303, táxi Alfa, chamei a Juliette, na minha escuta. Alfa, chamada da Juliette, obrigado. Nada entendido. Negativo. Ok. Azul 4235, autorizado a aproximação em LS. Da Juliette, o 6313. Vamos manter, obrigado. Gestor 1-7 ao controle, aciona identificação, voe Bonf para a chegada Bonf, pista 1-0, ajuste 1-0-1-7. Gestor 1-7, contato radar estabelecido, agora 59 milhas para Bonf. Total 9907, controle Salvador, chegada Bonf, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Controle Salvador, boa noite, voo no 076, informação Charlie. Voo no 076, Salvador, chegada Mari, ajustado 1097, desça para 2000. Voo 017, 2000, voo no 017. Táxi, o 604 está com 82 a bordo, 3, alterna recife. 1-895. Chana 6303, Juliette, portão 04. Juliette, para 04, obrigado. Estabilizado, final com pista, azul 4235. Azul 4235, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. Salvador, azul 4235. 35, cheque o trem autorizado pouso. Pista 0, vento 080 graus, 109. E o pouso checará 345. Olha, eu estou indo, eu vou no 076, vaga um truque, tá? Livre. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1-04, próximo 090. Gente, mantém a posição 604. Vai manter 604. Machado travado, 423. Pouso 465, 100 graus, 10 mais. O 4 autorizado, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, 1-0-4. 3305, passa a duna, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 1-1-8-95, cheque o canal 3, 3305. Alfa, antes de abrir o Juliette, na frente. 604, livre decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-0-0. Livre decolagem, 604. 1-8-95. 295, obrigado. Salvador, Santa 3305, muito boa noite. 05, continua a aproximação, guarda a direção em pouso. Fiquei prosseguindo, aguardando, Santa 3305. Cinco de pouso, pista 10, o vento 1-0-0 graus, 1-0-9, pista 10. Cheque de pouso, está 3305 na 1-0. 604, decola de 2-1, no controle 208. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, com 604, decolando a 604. Ouro 604, controle, contato ao radar. 604. Desça para 5 mil pés, pastor, ou não sei. Livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Ah, ok, desculpa. 235 autorizado, esquerda, portão 3. Portão 3, obrigado. Rono 076, velocidade 210, número 3 para ponto. 210, Rono 076. Salo 5, Salo 2, 4, liga direita, táxi Alfa, chaminante da Juliette, não me escuta. Boa noite, 3398, faço salto, deu o... 190 para o 150, essa batida que é fazer ataque. 3398, Salvador, chegada mar e desça para 2000 pés, ajuste no 097. 2000 com 27 da 302, é o número 1, não confirma? Negativo. Alô, boa noite, Oxené 6313, formação Alfa, autorização Guarulhos. Oxené 6313, informação em curso Alfa, chame 11895 para autorização. Perdão. Oxené 6313, boa noite, informação Alfa. Chegou a 303 para Guarulhos, faz cota. Pronto. Está autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pesuru no meio, Belo Horizonte. Decola da 190, curva direita na saída da El, Ledo e depois voa Bridge. Aciona 516 e o controle 20 decimal 8. Aposto, controle, Grisman, Rio, Paz, Paz, Sul. Rio 972 control, insert now altimeter 1017 and clear until 8000 bolt arrival runway 10. Down to 8000 bolt 1017 bolt arrival, Rio 5952. Estimativo, chão para acionamento. Obrigado. Uno localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. Uno 1895. Chamaremos a torre. 1895. Torre, total 99075. Da 907, reposta trem checado final no zero. Informaremos. O 604, chame Recife 12685. 12685, obrigado. 604. Assistendo, baixar travando. Pouso total, vento de 100 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso, total 9907. Pastor 17, desça para 4 mil. Desça para 4 mil, mantendo 0,25. Mantendo, não entendi. 0,25, é isso? 0,07. 0,07. Desça para 4 mil. 972, clear to 6000. Clear to 6000, you 5972. O estouro do 7 vai ser superado pelo 727 na chegada boa. Cidade ADS, bono 076. Bono 076, aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1895. 895, 076. Paulo Solo, aos 30, nível direito, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, já me escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, já me escuta, então. 9900. Torre Salvador, boa noite, Bono 076. Bono 076, o vento de 100 graus, 10 mais, cheque trem autorizado, pouso visto no zero. Pouso 10, está baixado, salário, Bono 076. Ciente reautorizado para 2000 pés, pastor, a nossa. Continua na descida para 2000, pastor. Web 6747, informação em curso alfa, chame 1895 para a cópia.